na escuta do Rio 5972. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa. São Juliette, o Rio 5972. São Juliette, parte 3, posição 10. 03, sala do Brasília, tá bom? Do Brasília, 260 nível autorizado, eu peso 17, Nicolau da 10, primeira curva direita, saída Arbor, após Elefa. 1198 controle, 5115 transponder. Direcionar a reposta de táxi Guará 03. Alfa, reportando antes da Juliette. Alfa, reportando antes da Juliette. Salvador, boa noite, tá 3305. 3305, Alfa, reposta antes da Juliette. Alfa, reposta da Juliette, 3305. 4235, ingresso na Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, azul, tá 235. 3305, Juliette, portão 06. 306, 3305. Alô, 4235. 4235, prossiga. É 06 ou 02? O 4235, 02. O azul 4235 para o 02. Graças, 02. 3305 para o 06. Graças. 6, Alfa, reporte Ângela Juliette. Autorizado o táxi, no ponto de espera para ingresso na pista, chame a torre em 1895. Ground, muito boa noite, era só 850. Beleza, 850, send by for copy. Atende para os sinalizadores, o gol no 246. Tente, aguarde e mantenha a posição. Aproveita, aguarde cópia. Salvador, chame a 01 da livre após táxi. Após táxi, Salvador, muito boa noite. Passando o Fox de Machado, vai prosseguir via Alfa, reportagem da Juliette. Ah, positivo, no ato está pagando. Alfa, e reporte antes da Juliette, o Fox de Machado. Poderia confirmar o pátio que irá prosseguir? Ah, aparece. Sente, reporte antes da Juliette. Ok, vamos pela Alfa até a Juliette. Razor 850, ready for copy? Go ahead. Salvador, follow Lima, Papaba, Patango, 310, flight level, via Upper Zulu 10, after to conform your flight plane route. Take off runway 10, after left turn, Puka departure, after Zipa transition. 119.8 Salvador departure frequency, and 5141 squawk. Ok, man, you clear race so straight 5-0 to Lima, Papa, Papa, Tango. And initially flight level 310, and upper Zulu 10 to Natal. Departure runway 10. After departure will be a left turn, Puka, to Zipat transition. Departure frequency 109.1 on the squawk 5141. Air source 85. Total departure 119.8. 1998, air source 85. Report for push and start up. We are ready for push and start, air source 85. Get the left on the by, you want to push back, Razor 850. Azul 4298, Salvador Petrolina, prepare o Momoflock aguante para a cópia. O Gol no 246 já ingressou no contrafico? Foxtrot Lima Charlie vai ingressar na Juliette, vai contornar o pátio principal e vai me chamar na Lima novamente para prosseguir com o táxi. Foxtrot Lima Charlie. Pátio. Salvador 35393, puxa estacionamento, pátio 3. O 35393, no pátio 3, está livre em reportar. Livre em reportar o ataque 5393 da tripla. Pode ir, pô. Salvador. Boa noite, o Rio 5972 está sendo a informação, Yankee. O Rio 5972 poderia confirmar o horário da OBT? Acredito que deve ter algum CHG para antecipar nossa saída, mas oficialmente 0130, Zulu. Gente, não recebemos o plano ainda, agora está de pacote, é o 5972. Tendo escuta. Cinco, vai reportar antes da Juliette. Azul, Padrão, na volta, pronto para a cópia. Salvador Petrolina, 300 nível, Veio Pesulu 2-0, decola da 1-0, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Flock, 1-1-9-8, controle, 5-1-4-0, transponder. Pode puxar esse momento. Frote Lima Charlie vai ingressar na Taxiway Mike, a primeira à direita. Após, vai curvar a primeira à esquerda na Quebec para cruzamento da 10, da 1735. Vai chamar a torre 1895. Frote Lima Charlie. Você vai manter a posição antes da Juliette aguardar para ingressar. Okay. Okay. Ground from 850. We are fully ready for push and start. Anytime. Where is 850, clear push, report ready for taxi. Where is 850? People push, I call back ready for taxi. So 850. Solo Salvador, chamele 3.3, com 1.5.3 da boa, doutor da Vigia. 4 horas, 15 até na Galhão. Transportar. 2A do táxi, via Índia e Alfa, no ponto esperador 10, torre 1-1895, quem negar 10 no 4 da viagem. 10 no 4 agora, no ponto de espera 5-2-5, grátis, uma boa noite. Para o táxi do 35393, com 22 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Recife. Chego 393, neutralizado o táxi via parte principal Índia e Alfa, ponte esperada no 0, torre 1-1895, que nega 1-0-1-4, boa viagem. Parte principal Índia Alfa, ponte esperada 1-2, correção 5-1-0, torre 118-953-5393. Muito obrigado, boa noite. 555 no ciclo, observar a passagem da companhia, após a mesma liberar a passagem, está autorizado o ingresso na Juliette para o Pátio 3, posição 5, atende para os realizadores. Pátio 3, posição 5, após o trânsito da companhia, passar a 555 no ciclo. Táxi AV Alfa, reportando para o Táxi Juliette. Alfa para Juliette, depois. Eu sigo 972, está na escuta? Vai manter a posição antes da Juliette. Você confirma a mensagem do depois? Vai manter a posição antes do passeio Juliette. É uma certa da Juliette depois. Azul 4298, posição 3, pronto para puxa acionamento. O 3 vai aguardar para o pushback, o azul 4298. Aguarda para puxa acionamento, azul 4298. O 4298 no 03 inicia de imediato. Afirmativo. 03, inicia de imediato, então azul 4298, chame pro táxi. Inicia de imediato, 03, 4298. solo é o gol 19970, livrando a sua escuta. 970, você quer ser a Via Alfa, reportando Ângela Juliette. Via Alfa, Ângela Juliette, 19970. E o 5972, Galeão, tá pronto pra cópia? E o 5972, na escuta? E o 5972, tá na escuta? Solo Salvador, muito boa noite. Oxaner 6224, ligou na época. 6224, ataque sem avião Alfa, reportando ainda ataque sem Juliette. Alfa reportará antes da Juliette, Oxaner 6224. Azul 4298, PLB 59, 3 horas e 30 de autonomia alterna Salvador, retorno para o táxi. 39 a bordo, confirme. 59 a bordo, autorizado o táxi via NG Alfa, com o imperador no 0, torre 11895, QNH 10 no 4, boa viagem. Via Índia Alfa, QNH 10. Fazer o 4298. Pessoal, teremos um profissional por volta depois. Tem uma aeronave agora que vai iniciar o táxi, ela se encontra no Traverso 08. Assim que a mesma iniciar o táxi, autorizarei seu ingresso, o voo no 888. Ground layer source 850 seconds. 3850, confirma a presence on board Endurance Change Alternative. People on board 160, Endurance 9 hours and 30 minutes. Razor 850, clear taxi via Eagle 1, Indian Alpha, on the hold point of runway 10, contact tower frequency 118.95, QNH 1014. Okay, via Indian Alpha, holding point runway 10, contact tower at 118.95, QNH 1014, aerosol site target. Após a passagem da aeronave, que irá para o ponto de espera, está autorizado o ingresso na Juliette para o gate 09, no través do 8, segue o follow-me até o 09, no 1888. Gente, após a passagem da aeronave, vai até o través do 8, segue o follow-me. O Gol 970 vai ingressar na Juliette, seguindo a aeronave à sua frente, para o portão 10. No através do 8, vai aguardar o follow-me para guiá-la até o 10, 1970. Então, a gente vai seguir a aeronave à frente, até através do 8, aguardando o Follow-me para a posição 190, o Gol 970. Celema 224 vai seguir o Gol à sua frente, vai ingressar na Juliette, vai ingressar no portão 01. A gente aguarda o Gol, vai ingressar no pátio e a Juliette 01 no portão, Celema 224. E o 5972, estão na escuta do solo? Vai aguardar no através do 08, follow-me, ok? Para guiar até o 10. Gente, com 9970. Poderia confirmar a rota? Bridge, Pedro Luno Meia? Solo, poderia confirmar a posição para o Gol 980? É 8? 980 vai prosseguir para o gate 09. O 09 foi um tá ocupado, tá? E o Follow-me nos trouxe ao 08. Gol no 888, aqui é inferno um posto, aqui seria a posição 09. É o Gol 1970. 970, portão 10. 10, obrigado. Tá pronto a cópia? Guarulhos, 360 nível autorizado, Viantas 16, Bravo Hotel Zulu, DCT trilha, pois conforme rota. Decolada 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, após Leda Bridge. 1198 o controle, 5152 o transponder. Paulo Salvador, muito boa noite, é o Gol, no 1170, município de Alfa, reportar antes da Cê Juliette. Alfa, Cê Juliette, gente. Chico 972, não escuta? Chico 972, na escuta do solo? Siga na escuta do 5972. Tá pronto a cópia? Afirmativo. Salvador Galeão, 400 nível, via Uprisk 50. Decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, após Leda, Eudes. 1198 controle, 5153 o transponder. Usado para o Galeão no nível 400, decolagem da arqueada 10. Primeira curva à direita, Uprisk 50 é a aerovia. Da El Leda e após eu descontrole 19-8 e o transponder 5153 para o Rio 5972. Procedimento correto e após para o estacionamento, Rio. Bota lá. Juliette, portão 3. Juliette, 3, obrigado. Salvador, boa noite, TAN 3305, com informação Yankee, autorização Recife. T05, Salvador Recife, 330 nível autorizado, via o Pisque 58, decolar da pista 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju, 1198 controle, acione 5145. Autorizado Recife 330 por 58, decolada 10, curva esquerda. Puca Caju 198 5145 3305. Salvador 3305. 3305, prossiga. Copiou, não, só fiz a. Repeti a autorização, só fez onde a gente copiou. Afirmativo, poderia repetir novamente? Não recebemos essa cópia. Autorizado Recife 330 por 58, decolada 10, curva esquerda, Puca Caju, 198, 5145. Procedimento correto é após o posicionamento. Caribe após táxi. Pushback TAN 3305, pushback, acionamento, meia dúzia. Meia dúzia tá livre, após táxi. Agora tá. retorno, 3 horas de autonomia, alternando barulho. O Rio 5962 poderia confirmar informações de táxi? 3 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna barulhos. Cruzado táxi via parte principal IG Alfa, ponte espera da 10, torre 11895, que nega 10 no 4 boa viagem. Teve táxi ponte espera da 10, quando lá 1895 ou 10 ou 4. O via parte Alfa, ponte espera da 10, Rio 5972. Solo Salvador, TAM 3178, levando a sua escuta. Vai conseguir via Alfa e manter a posição antes da taxa Juliette. Alfa, mantenha-se da Juliette, 3178. 02 vai aguardar para o pushback, o 5061. 3305, táxi 166 a bordo, 357, até Natal. Então 3305, vai taxiar via IG Alfa, ponte espera da 10, torre 1195, que nega 10 no 3, boa viagem. IG Alfa, 0295, V3, boa. Azul 5001, com equipe solo, que após a aeronave da TAM, livra sua retaguarda, está livre pushback após táxi. Lamento 10, Salvador Guarulhos, Lagoa de Copa. TAM 3178, após a aeronave da companhia para a entrada da Juliette, vai ingressar na mesma para o portão 06. E após o colega da companhia, vai para o 623178. 980, poderia confirmar essa rota? Rio 9810, poderia confirmar essa rota? Poderia confirmar essa rota? No 810, Salvador Guarulhos, 340 nível, decola da 10, primeira curva à direita, saída da Eulia da Bridge, em Bridge intercepta Pesolu 16, depois prossegue Bravo Tazulu, DCT Trive. Passo conforme rota. 1198 controle, 5157 transponder. O 9810 em Bridge vai interceptar o peso 16 e vai seguir conforme rota do plano. O controle é 1198. Fecha para o estacionamento. Rio 9810. No 134, Salvador Maceió, 370, o nível autorizado, via UPI 58, decolada 10, primeira curva à esquerda, saída Pucca, transição Caju, 1198, controle 5161, transponde. No 134, acione 5161 e o transponder 1198. Baixa para o estacionamento, 1134. Salvador, boa noite. Oceaner 6224. Está pronto o cópia para Aracaju no 190. Está ciente da informação, Alfa. 6224, Salvador Aracaju, 190, nível autorizado, decola da 10. Primeira curva à esquerda, sai da Puca, Jamo, após Jamo direto Aracaju. 1198, controle, 5154, transporte. Ciente, copiado. Para Aracaju no 190, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Jamo após DCT Aracaju. 119.8 é o controle, 5154 no transponder, protegeu 6224 do estacionamento. 6224, posto para o estacionamento. Vai chamar para posto de estacionamento, 6224. Recife, prepare fuga, transição Aracaju, aguarde para a cota. Solo Salvador, azul 4 5001. Prossiga. COB 122 da Alterna Galeão com 3:30 de autonomia para o táxi. Prezado táxi, via Índia e Alfa, no ponto de espera do 10, torre 1895, CNH 013, boa viagem. Estou via Índia e Alfa, após 3895-4, correção 5001. 9250 da volta próxima. Salvador Recife, 370 nível, via o Piusk 58. Cola da pista 10, primeira curva esquerda, sai da Puca, transição Caju. 1198, controle 5155, transporte. Cruzeiro, regimento correto, responde para o estacionamento.